tenho mesmo que fazer isso agora? Ah, bom, a trilha já começou a tocar, agora já era, né? Homem do Gogli, versão nacional do Buscador, bom dia! Bom dia, cara. Bom dia, mulherada linda. Cheirosa. Amo vocês. Gatas. Como você tem andado, Guilherme? Como eu tenho andado? Sei lá, de ônibus, com as minhas pernas. Viu como é que eu também sei fazer piada idiota? Ha, ha, ha, ha. Idiota é apelido. É, consegui descer no seu nível, hein, companheiro? E que maus ventos robóticos o trazem aqui no programa de hoje, depois de tanto tempo sumido? Eu não estava sumido, Guilherme. Estava estudando. Estudando? Enfim, que tipo de estudo? Do tipo, à distância? Exatamente, Guilherme. Bem longe, muita distância. Para não me influenciar com seu peculiar senso de humor. Peculiar não, porque peculiar lembra a Operação Pecúlio. E até que se prove o contrário, né? Eu não tenho nada a ver aí com as mutretas investigadas aqui na cidade pela Polícia Federal. Mas vamos lá, me diga que tipo de curso você fez? Curso de humorismo, Guilherme. Você deveria fazer também. Não, não, obrigado, viu? Palhaço, eu sei que eu já sou, não preciso de diploma pra isso não, viu? E quais matérias você estudou por lá? Teoria da risada. Piada simples. Piada composta. Equações humorísticas de segundo grau. Praticamente aí um curso de ciências exatas da piada pronta, pelo que eu noto, né? E que tipo de baboseira, digamos, conhecimento você aprendeu com isso? Aprendi que quanto mais idiota, melhor, Guilherme. Por exemplo? Quanto mais idiota a piada, mais gente vai rir. Claro, claro, porque aí você nivela por baixo e uma risada acaba puxando a outra, né? O riso é contagioso, mas vamos lá, dê um exemplo prático, porque os ouvintes certamente estão segurando aí o riso de tanta curiosidade, hein? Me graduei com nota 10, com louvor, ao contar piadas como a do Pintinho Relão. Do Pintinho Relão? Isso, Guilherme. Cada vez que chovia, relampeava. Meu pai do céu, isso aí foi piada, homem do Gogli? Foi sim, Guilherme. E das boas. Os ouvintes estão todos rindo. Ah, sim, claro. Eu vou até colocar aqui umas risadinhas do Chaves. Ó, pronto, pronto. Assim não fica tão feio pra você, né? Não fica tão vergonhoso. Tem outra piada também, Guilherme. Tão boa quanto aquela. Pronto, pronto. Lá vem, hein? Correr pelado. Eu não faço. Mas o Eric faria. Ah não, você tá de brincadeira, só pode. Eu lavo o cabelo com shampoo seda. O Eric Johnson. Não, não, homem do Gogli, para que tá feio, cara. Quem foi que pagou esse curso ridículo pra você, hein? Botei na conta do Abreu. Se ele não pagar, nem ele, nem eu. Chega, chega, chega, chega, ó. Eu não ri e nem o Damon riu, tá? Ha, ha, ha, ha. Você também é piadista, Guilherme. Quer que eu escreva uma carta recomendando você para o curso? Mas de jeito nenhum, isso aí é o fim da piada, o fim da picada. Eu sou o robô, o Fernando Pessoa. Ah não, chega, homem do Gogli. Vamos falar sobre coisas mais úteis. Por exemplo, como é que vai o seu sucesso com as mulheres? Muito bem, Guilherme. Estou até namorando. Namorando? Caramba, hein? Quem que é a sortuda? Uma moça que tem problemas de fala. A Lady... Gaga. Ah não, parei, some daqui, vai. Tudo bem, Guilherme. Eu fujo. O Chiquinho Scarpa. Eu como carne. O Felipe Massa. O Pateta usa o teclado. O Mickey Mouse. Ah não, isso aí é ensurdecedor, dói no ouvido, cara. Ha ha ha ha. Sei que já vou tarde. O Edir mais cedo. Front Transamérica até meio-dia, mas que doentio isso aí, caramba, impressionante. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha